acordei, a você eu entreguei. Eu não mereço tanta dor, tanto sofrer. Me traje assim, toda a ternura que eu guardei, ninguém no mundo vai te ofertar. E seus cabelos só eu sei como apagar o meu pobre coração. Já não suporta mais sofrer ingratidão. Agora você vem dizendo adeus. Que foi que eu fiz pra que você me trate assim?